Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Quem fala é Matheus Dess. Eu sou o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 3. Então vai lá, Thiago. Conta aí pra gente o que você tem de bom essa semana. É isso aí, Matheus. Tá. Hoje eu vou mudar os ares. Essas duas últimas semanas eu indiquei filmes. Hoje eu vou indicar um livro, porque eu também leio, porque eu também sou culto. Mentira. Mas... o livro que eu vou indicar hoje é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é do Philip K. Dick. E é o livro que inspirou Blade Runner, né? Assim, eu descobri esses dias aí que tem 35 versões do filme, Blade Runner. É. E que eu, felizmente, assisti a melhor. E que tem gente que adora esse filme até hoje. E o filme é antigaço, então... E qual que é a melhor? O quê? Entre o filme e o livro? Não, qual a versão melhor do filme? A versão melhor é que não tem narração e que não tem final feliz. Mas qual é o corte? Tem que falar o corte aí. É, porque qual... você fala aí e o pessoal já fica ligado qual é a melhor. Ah, tá. Sim, é a Final Cut. Pode procurar lá na locadora do Paulo Coelho, que pelo nome Final Cut, que você acha. E aí o livro é muito bacana, porque o filme, ele é muito sobre o Deckard, né? Que é o caçador Blade Runner lá, o caçador de androides. O filme é basicamente sobre contando sobre a história dele. Aí tem a brincadeirinha no final se ele é um androide ou não. Então, o filme gira muito em torno do personagem. Agora o livro gira muito em torno do universo. Então, é uma obra complementar incrível, assim. Até porque, assim, como o filme é só inspirado, vale muito a pena você ver os dois, sabe? Você ver o filme e ler o livro. Porque o livro tem... Além de se aprofundar mais, é diferente. Então, assim, as duas obras são diferentes. Então, você consegue se divertir nas duas, sabe? Você não precisa ficar comparando, né? Que nem o Hobbit, que o cara tenta fazer uma coisa igual, mas caga outras coisas. Não, são duas obras diferentes que você vai curtir as duas pra caralho. E o que me chamou, o que me encantou no livro é que ele retrata muito mais a Terra pós-apocalíptica. Depois lá da Grande Guerra Terminus, que foi a guerra que... Foi uma guerra nuclear, né? Provavelmente, que destruiu a Terra. A maioria dos humanos emigraram pra Marte. E só algumas pessoas ficaram na Terra, então... Você tem muito desse conceito de destruição, sabe? Você sente a solidão dos personagens. Tipo, tem um personagem que mora em um prédio. Tipo, só o personagem, sabe? Mora em um prédio sozinho, abandonado, num bairro onde ninguém vai. Então, assim, o livro te traz o sentimento da galera que tá vivendo nessa terra pós-apocalíptica. Então, isso é uma coisa que o filme não tem, sabe? Porque o filme, você vê aquele bando de chinês maluco em cidades lotadas e chuva o tempo inteiro. O livro, não. Tipo, o primeiro capítulo do livro fala sobre como é importante ter um animal, porque os animais são extintos, né? E, assim, isso já é fascinante, sabe? As primeiras 15 páginas do livro já te deixam fascinado por aquele universo. O legal do livro também é que ele aborda dois personagens principais, que é o Deckard, que é o caçador de Android, que ele mostra como é a vida de uma pessoa classe média, né, nesse universo. Ele mostra como é a vida então, de alguém... Então, um livro classe média só. não exatamente. Porque ele mostra essa angústia dos humanos de ter um animal, de continuar com a raça, com a espécie humana, de como a vida é importante, sabe? Como a vida é importante, ao mesmo tempo, efêmera. E aí, do outro lado, a gente tem um outro personagem, que é o J.R. Isdor, né? Que ele mostra o outro lado. Ele é um humano rejeitado, um humano que foi... Tipo, o QI dele foi considerado abaixo da média, então eles chamam ele de cabeça de galinha, sabe? Ele é uma pessoa que é ignorada pela pouca sociedade que ainda existe no mundo. Então, assim, ele mostra a parte da solidão, sabe? A parte do desespero de ficar sozinho. E o KD, que o autor, ele criou um universo muito rico, sabe? O universo tem sua cultura própria, tem sua religião própria. Então, assim, vale muito a pena ver. Pelo que você falou no começo... Lembra um pouco essa questão, né, do livro e o filme não parecerem muito. Né, lembra um pouco o que fazem com os contos do Isaac Asimov, né? Que o pessoal adapta em cima dos contos, mas nem sempre é idêntico. É, exatamente. Às vezes eles só pegam aquelas leis da robótica e tal e constrói o filme em cima disso. É, exatamente. Parece inclusive, que é mais ou menos assim, né? Isso. Inclusive, o KD, que ele tem muita influência de... É importante você falar do Asimov, que os dois têm muita influência de ficção científica, né? E o KD, que ele escreve de uma forma muito natural e muito atual, sabe? Você não vai pegar o livro dele, porque o livro dele é de 1800 e bolinha. E aí você não vai pegar o livro dele, não é uma leitura chata e pesada de um futuro do passado. Sabe aquele futuro que a galera da década de 60, 70, 80 achava que ia ser? Sim. Sabe, não é, cara. O cara é muito que atual. Que ia ter carro voador. E aquele 2015 que amarra sozinho, não, né? A parte do carro voador tem, mas mas ele, tipo, ele previu chamada por vídeo, sabe? Ele previu vem muita coisa da inteligência artificial que a gente tá vendo hoje em dia. Então, assim, além da leitura ser leve, o pensamento do cara é muito atual, sabe? Então, assim, ele viveu no passado, mas com certeza a cabeça dele tava muito, muito à frente. E eu conheci o autor agora e eu pretendo ler várias coisas dele. Sério? Ele é legal? É realmente fascinante. Ah, é, almoçou lá em casa ontem. Trocaram uma ideia. Já chega, é legal, né? É, só que ele não gosta de frango, aí é foda, teve que comer carne pra ele. Ele é legal porque não é só nesse livro que ele tem um futuro bacana. Todos os livros dele, que eu já li, foram poucos, mas tudo bem. Eles têm essa pegada muito atual, é muito bacana. Mas ele não é tão vidente igual Eu Sou a Lenda, né? Lá com o Will Smith, que previu que ia ter um Batman vs Superman. Então é isso, Android Sonhou com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. A gente já fez texto do livro, então vai ter aí o link no post. Você pode dar uma olhada aí. E é isso. Então a gente vai lá pro Thiago Sepúlveda agora. O que você tem de bom aí, Thiago, essa semana? Olha, tem uma coisa que não é tão boa assim, mas diverte. Olha lá, hein, Thiago. Olha lá, né? Eu vi o filme, aquele novo filme do Dragon Ball, O Renascimento de F. O F é uma incógnita, é um mistério, ninguém sabe quem é que renasceu, mas é o Freeza. Oh. O filme... Oh. Eu não sei se vocês assistiram o anterior, né? Que foi aquele do coelho egípcio, Deus. O do pudim? Aquele filme meio cagado. Né? Eu fui assistir esse filme com o pé atrás por conta do filme anterior. Foi até por isso que eu acabei gostando um pouco desse novo. Porque, como eu já tô falando, né? Eu não gostei do filme anterior. Mas esse novo, ele tá com uma pegada bem Dragon Ball. Ele tá bem aquela coisa... metade enrolação, metade porradaria insana e deixa o papo de lado, saca? Dessa vez o vilão tem uma motivação maior que o pudim. O pudim? Tá. É. Pior que ele tem, é uma motivação bem, bem razoável até, porque ele só quer a vingança. Então, o filme ele começa com uns servos do Freeza tentando ressuscitar ele. A forma como se ressuscita personagens em Dragon Ball é sempre aquela velha fórmula de vamos juntar as esferas do dragão e etc, né? É, até porque isso é o nome do anime, né? Desculpa. Aí, com isso, volta o Freeza, ele descobre, né, que o maldito Kakaroto ficou extremamente poderoso e ele quer se vingar, porque, desculpa se você não assistiu Dragon Ball, mas o Goku mata o Freeza. Daí que fica essa coisa, assim, tem uma questão do Goku ter alcançado o nível de Super Saiyajin Deus, né, naquele filme anterior. O filme ele continua levando isso adiante. Puta, esse novo pariu. Nível de Super Saiyajin. E aí tipo, você fica se perguntando, porra, como é que o Freeza vai conseguir peitar o Goku agora que ele tá destruidor de vidas? E aí vira aquela coisa que tem nos trailers, que é o Freeza Super Saiyajin. O Freeza com aquela paleta de cores horrível, dourado e roxo e bizarro. Mas não é um Super Saiyajin Deus não, né? Também? Cara, olha, ele fica bem forte. Ele deve estar no mesmo nível, né? Mais ou menos. Ah, eu não vou dizer porque aí também já entregar demais o filme, mas dá uma batalha legal, assim, tem aquela coisa do Dragon Ball de você se pegar torcendo pelo Goku porque a coisa tá feia. E é isso, assim, tirando todo o lenga-lenga do começo do filme, o resto é bem interessante. O que mais eu posso dizer? O Akira Toriyama, ele continuou com esse coelho egípcio deus, então vai ter pudim. Tem pudim no filme. Vai ter pudim. Mas não chega a agredir tanto quanto no filme anterior. E é isso. Então esse filme, ele continua nessa do filme anterior de excluir o Dragon Ball GT e tudo essa merda aí. Ah, isso, ele exclui tudo. E se passa logo depois, então, da Batalha dos Deuses, né? Eu acho que passa, porque tá sendo agora aquele anime novo do Dragon Ball, eu até cheguei a assistir dois episódios. Super, né? É, o Super. Só que esse anime novo, ele não tá seguindo muito pelo filme, né? Do Deus lá. Mas eu acho que ele tá seguindo sim o anterior. Que doideira. Justamente por incluir o personagem lá do outro filme. Então é isso. Vocês que gostam da franquia Dragon Ball, podem assistir o Dragon Ball Renascimento de F sem medo. Acho que vai ser uma boa. Então é isso aí. Agora a gente vai lá pros confins do DF com a Ana Carolina, que vai falar pra gente sobre... Hoje eu vou indicar pra vocês um quadrinho, que não é muito o que eu costumo ler, mas esse é muito bacana. E eu acho que muita gente vai gostar, que é o quadrinho do Bidu, chama Caminhos. Ele é desse novo momento da editora do Maurício de Souza. E é... Ele é voltado pra adulto, mas ele ainda é uma história do Bidu, sabe? É bem bacana. Ele se passa pelo ponto de vista do Bidu. Antes dele conhecer. Lembra aquele cachorro, né? Que tem na é o cachorro azul do Franjinha. E é antes deles se encontrarem. O Caminhos do título se refere aos dois. Ele é um quadrinho muito bonito. Os quadrinhos mesmo são muito bonitos, as cores são muito bonitas, é tudo muito bem feito. A minha edição é de capa dura e ela é maravilhosa. Eu super recomendo vocês comprarem essa. Pô, eu tô adorando essa nova vibe do Maurício de Souza, velho. Essas histórias. Sim. E tal. É tudo só pra quem, não sabe, essa iniciativa é da Graphic MSP, né? Isso. É, Maurício de Souza, 50 anos. MSP 50. É meio que uma comemoração dos 50 anos do Maurício de Souza e tal. Ele convidou outros artistas pra produzir as graphic novels com esse olhar mais sério e aprofundado. É, isso é bacana. Ele não. Nenhum dos quadrinhos dessa leva são dele. Ele olha, ele aprova as coisas, mas ele não tá mexendo na parte criativa. E ele deu uma liberdade enorme pros artistas, isso eu achei incrível também. Porque assim, o cara tem a Mônica há 50 anos, né? Ele podia. Ele deveria, quer dizer, ele deve ter uns ciúmes enormes, assim, da criação dele. Mas ainda assim, ele deixou os artistas livres e eu acho que foi uma das melhores coisas que ele fez. Aí, assim, até uma curiosidade, já que a gente tá falando do Maurício de Souza, é que agora os quadrinhos da Mônica, eles estão sendo assinados pelos artistas que escrevem, né? Que antes, os quadrinhos normais da Mônica, o pessoal que criava história, fazia o roteiro, eles não assinavam a história, né? Eles não colocavam o nome deles vinculado à história. Era sempre o do Maurício de Souza. Mas já tem bastante tempo que é uma equipe deles que faz isso. E depois, recentemente, né, passou a acontecer isso nos quadrinhos. Mas se eu não me engano, tem bem uns 10 anos já que acontece isso, de aparecer o crédito da equipe nos quadrinhos, mas eles ainda eram assinados pelo Maurício. Acho que eu que sou velho mesmo, então. Porque quando eu li a Mônica, só tinha... Realmente não tinha nenhum tipo assim de formação a respeito de quem escreveu e tal. Era sempre só o Maurício. Mas eu não tenho certeza também agora. E tem um tempo que todas as histórias principais eram do Maurício, né? Então pode ser isso também. Mas e esse Bidu Caminhos aí? Qual que é a história dele, basicamente? Começa com o Franjinha. O Franjinha é o cientista loirinho. Ele quer um melhor amigo, ele quer um cachorro. E ele tem esse diálogo com a mãe pedindo pra ele ter um cachorro. E disso corta pro Bidu na rua. Que o Bidu era um cachorro de rua. E aí conta a aventura dele. Ele tem o terreno dele que ele tem que defender. Depois ele vai pra um abrigo de cachorro. Tem... Esse caminho do Bidu até ele finalmente se encontrar com o Franjinho. É uma história muito simples, mas ainda é muito bonito, sabe? É interessante porque os personagens são os cachorros. O Bidu, o Bogu, que é aquele cachorro redondo amarelo. Tem o Duque, que é um cachorro marronzinho. Tem aquele malvado, acho que Ráfico. Eu não lembro o nome dele. Mas é um bulldog que tem nas histórias também. E esses cachorros, eles aparecem, né, nesse quadrinho. Só que... Assim, isso é bem interessante, os cachorros, eles não falam entre si. Quando eles vão ter um diálogo, os balões de conversa têm imagem. Ah, que então massa. Você entende, você entende o que tá acontecendo, mas não tem diálogo, sabe? Eles não estão falando um com o outro. Uhum. E é muito bacana isso. E as onomatopeias, tudo faz... Tá tudo muito certinho dentro do quadrinho, sabe? Que, inclusive, é bom falar que o quadrinho é do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho. Eles são os responsáveis por esse quadrinho. É muito bonito, é muito legal. E, de verdade, eu super recomendo. Se vocês quiserem, eu até mando umas imagens pra vocês verem. Porque eu fiquei apaixonadíssima por ele, de verdade. Ah, desse MSP eu li só o Laços. Que da é Mônica, né? É a turma inteira da Mônica. Eu tô louca pra ler do Penadinho, que é... Assim, parece maravilhoso. Eu queria muito ler o do Penadinho, do Astronauta e do Chico Bento. Eu queria ler todos. Acho que o canal é esse mesmo, ler todos. Mas, entre todos, o único que eu li até agora e que eu super recomendo, se vocês quiserem começar a ler, é esse do Bidu, Caminhos. Fica a dica pra todo mundo que estiver interessado. E agora, pra finalizar, a gente vai lá com o Matheus. Fala aí, Matheus, qual é a sua dica de hoje? A minha dica é uma série nacional da HBO. Ela se chama Magnífica 70. A série segue um cara que se chama Vicente e ele é um censor. Ele trabalha na censura na época da ditadura militar, né? Então ele é o cara que ia assistir o filme antes de todo mundo e dizia se o filme podia passar com alguns cortes ou se o filme não podia passar de jeito nenhum. E aí esse Vicente, eventualmente, ele assiste um filme que é uma porno chanchada sobre uma ninfeta, né? Eu esqueci o nome agora do filme. E esse filme estrela uma atriz chamada Dora do Mar. E aí, por causa dessa atriz, ele se lembra de um episódio do passado dele e ele ficou obcecado por essa atriz. E aí a história da série até agora, a primeira temporada ainda tá rolando. Tá no episódio 8, agora que a gente tá gravando. E a história da série é ele entrando por um determinado motivo. Ele entra nessa equipe de produção, nessa produtora, que é a produtora Magnífica, e começa a fazer um filme com essa galera. Então os episódios são as etapas do filme. Tem um episódio sobre o roteiro, tem a produção, e esses são os nomes dos episódios, né? O elenco, o primeiro dia, o último dia, o fim do filme e a montagem. Os episódios saem no domingo e os primeiros episódios da temporada atraíram muita gente justamente porque eles passavam 9 horas. E aí então tinha Magnífica 70 9 horas, e aí tinha Game of Thrones 10 horas, e aí tinha Magnífica 70, a repetição 11 horas, e a repetição do episódio de Game of Thrones meia-noite. Pô, que então, legal, eles valorizaram então, né? Sim, então os primeiros episódios, muita gente acabou caindo nessa série por causa da hype do Game of Thrones, entendeu? Eu achei muito bacana isso. E assim, cara, é nacional. Ela tem uns atores até bem conhecidos. Esses caras aí na HBO é bem diferente, né? Eles saindo desse mundo de TV aberta e tal, indo fazer alguma coisa em um canal fechado, grande, igual a HBO, é bem interessante. Sim. Mas é bom porque a Globo geralmente é muito engessada, né? E esses outros canais dão a oportunidade de você ver realmente como aquele cara é bom, sabe? Pra eles tornarem atores de verdade. É, isso acontece muito quando eles saem, assim, da Globo. Exatamente. Como a HBO não tem um modelo de anunciante, assim, então não tem intervalo, não tem nada, eles têm muita liberdade criativa, entendeu? Então dá pra fazer uns negócios muito doidos. Em resumo, assim, a série tem umas coisas meio chatas, assim, porque às vezes ela alopra demais em usar o preto e branco, em usar o sépia pra ter umas assinaturas estéticas, assim. Mas, em resumo, é uma história muito, muito legal. E cada personagem ali tem uma motivação. Nenhum dos personagens, entre os que estão ali no ciclo maior, é unidimensional. E o arco narrativo do Vicente, que é o protagonista, lembra um pouco no início com a narrativa do Walter White Breaking Bad. Então eu fiquei muito empolgado nos primeiros episódios por isso. Então é isso, Magnífica 70 da HBO. Então fica aí, se você não viu Breaking Bad, fica uma dica bônus aí, assista agora. Antes de assistir qualquer outra coisa. Antes de assistir Game of Thrones. Sim. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o CCN Indica número 3. Deixa aí seus comentários, diz aí se você já assistiu algum episódio dessa série, se você já leu Bidu Caminho, se você já leu Android Sonho com Ovelhas Elétricas, se você assistiu Dragon Ball Z, o Renascimento de F. E o que você achou de cada uma dessas coisas e o que você achou do cast. Compartilha com os amigos, dá uma curtida aí. E se você gosta da gente aí, curte lá a nossa página no Facebook, facebook.com/ccncast. Procura a gente lá no Twitter, nós somos o @ccncast. A gente tá lá no Google Plus também, dá uma procurada por a gente lá. É ccncast, a gente não tem URL lá ainda, porque a gente não pode ter URL, a não ser que a gente consiga um determinado número de seguidores. A gente também tá lá no Spotify, tem playlist que a gente coloca lá das músicas que a gente utiliza no programa. E aí no link do post também vai ter o link para os nossos perfis nas redes sociais para vocês criarem o fã clube da Carolina. E a gente se vê logo logo. Falou, galera, é isso. Deixa suas dicas aí também, que quem sabe elas não podem entrar aqui numa próxima versão do Indica. E falou, até mais, a gente se vê por aí. Falou, abraço. Tchau, gente, até a próxima. Dragon Ball Z. O céu resplandece, ó. versão brasileira Álamo.